para todos, periferia, leste a oeste, de norte a sul. Aqui mais um guerreiro do gueto, narrador sobrevivente do inferno, clamando a paz no meio dessa guerra, que foi criada pelo sistema pra nos derrubar. Mas guerreiro que é guerreiro nunca deixa de lutar. Vamos catar o armamento e cair pra dentro, buscar a paz, revolução, conhecimento. Só que felizmente a paz parece ser ilusão. Vários homicídios, vários manos no caixão, é foda. Não é assim que deveria ser. É batalha se quiser ver a favela vencer. Com dignidade, reconhecimento, buscar a paz é o nosso objetivo. Com a mente engatilhada, disparando poesia. Um vírus sem cura que espalha e atinge diretamente a alma, que tem como sintoma a esperança de algum dia a paz encontrar, através de palavras pra reflexão, que são tiradas do coração. Ai ladrão, após sentir o canhão, saia da vida do crime e vem somar com a multidão. A nação tá se unindo em busca da paz, e cada dia que passa nosso bonde cresce mais, buscando uma solução pra injustiça, querendo finalmente ter uma vida digna. Vamos lutar com fé e humildade e conquistar a paz para a humanidade. Nós queremos é a paz, paz, paz e união. Nós queremos é a paz, paz, paz no coração. Nós queremos é a paz, paz, paz e união. Nós queremos é a paz, paz, paz no coração. Lágrimas de sangue, suor, agonia. Também quero ver a paz na periferia. Mas aí me diga como eu posso sorrir, bater palmas, pedir paz, vendo tudo isso aqui. Na conduta do poder, quem perde sempre é o povo. Paz para todos, louco, entendo o jogo, que a quadrada na mão não é a saída, ladrão. Na poesia do meu rap, joga arma no chão. A humildade e a verdade é o que pode te guiar. Seja qual lado, irmão, você escolheu pra ficar. Bem ou mal, a paz não existe por enquanto aqui. A cena ainda é triste, mas mano, siga firme e vê se me entende. É nosso amor bom de fortalecer a corrente pra buscar a paz, o amor na quebrada. As crianças correndo, livre e solto aqui na área. Parei, pensei, me perguntei cadê a paz. Meu coração me respondeu, ela é você quem faz. Então parceiro, vamos junto nessa luta, luta contra injustiça, ter conceito, ter conduta. Queremos a paz, paz e união, união pra periferia, paz no coração, paz entre os irmãos. Nós queremos é a paz, paz, paz e união. Nós queremos é a paz, paz, paz no coração. Nós queremos é a paz, paz, paz e união. Nós queremos é a paz, paz, paz no coração.